autorizado ali a manter 889. Romeu November, chama em Torre, Salvador em 1.8.95. 1895, obrigado. Salvador Control, good evening, Oceanair 621, passing 1,500 feet with you, and request heading Leda. Oceanair 6201, radar contact, climb to flight level 360, after passing 2,000 feet, you clear to fly direct Leda intersection. After passing 2,000 feet, Oceanair 621, clear heading Leda. Cruzar o 80, o 3662, com referências, pode voar na proa de Cipar. Você te aguarde, o TAN 3662. Guardado. Contato da 3262, está com 160 motos, 4 horas e 30, de comunicação, até não tem uma pessoa. 170 a bordo, ciente 430, João Pessoa, táxi via Juliette Alfa, corrigindo, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Indy Alfa, ponto de espera, torre 1895, 30, é o 3662, obrigado. 30, 2 horas e 30, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, táxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Pátio Indy Alfa, espera 1 novembro, livre pouso, pista 1-0, vem um turno 40 graus, meia dúzia na livre pouso na 1-0, rodeio novembro. 89, decola aos 4-6, controle 1935. Boa noite. Boa noite, Salvador, é o 889, decola 1500 pés antes. Boa noite, Gol 1889. Contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado, pro de Leda. Está autorizado 360, cruzado 2000, voa Leda, Gol 1889. Afirmo 1895, a frequência da torre. 1895, tá ligado? Azul 4071, no puxa acionando 1 no chão pra início táxi. O táxi vai chamar a torre 1895, tá ok? Romeu 90, solo 48, nível direita, vai para que pátio? 443. Autorizar táxi até o Pátio 3, mantendo escuta. Mantendo escuta, obrigado. Dois, chame centro Recife em 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545-2085-2362. Controle 89. 89, o controle. Está liberada a restrição aqui na 20ª milha do Salvador, nível 750 Ocela. Realizado, Gol 889. Circuito de decolar, vento 150 graus, 89. One clear to flight direct bridge intersection. Clear direct bridge, Ocean Essex 201. Três no zero, observe a corrida da aeronave da TAN, a cabeceira após ela ali mantém. Após a aeronave da TAN ali mantém a 11 metros. Botão 3662, chame Recife, 2545, alterno 2085. 2545, 2085, obrigado. Salvador, 7827, 04. Quatro, aguarde, aqui tem a aeronave da Azul que já iniciou no 1, aguarde. Aguardando 57. Six zero one, call now, center frequency 133.5, backup 135.1. 123.5, 121.1, the main frequency is decimal 25. Could you confirm the alternate frequency? The first one, 133.5. 133.5, thank you. Ok, gente, coordenação com a Infraero, assim que a aeronave da Azul iniciar o táxi, está autorizado o seu pushback, chama para o táxi. Coordenação, assim que autorizado, e ele vai ao Azul, vai chamar para o táxi. 8, contrato radar 3, vigilância total 370, foi da bomba. Bomba 370, tá 38258. Desça para 040, chegada bom. 040, chegada bom. 0 graus, 8 mais. Decolada 1.0. 3.8, 5.8. Tem de tráfego, manter ainda até bom a saída, 3.8, 5.8. Sim, a gente mantém, está 3.8, 5.8. 889, chame Recife, 1-3-3-2-5, altero 251. 1-3-3-2-5-2-5-1, boa noite. 30 de altero. Tá livre o táxi até o ponto de espera da 1-0, chame pronto para decolagem. Táxi até o ponto da espera da 1-0, vai chamar para Corre, o Xenem é 315. Minha 310 decolou 53, controle 1935. 1935, o Xenem é 310. A 071 autorizado, alinhar e decolar 120 graus, 6202. Boa noite, Oxana 6310, contato radar decolagem, subiu 350, saída PUCA. 350 na saída PUCA, solicita direto o Aracaju, se possível. Aguarde. Taxi Webjet 5827 com 1-3-3 está com 20. Já do Webjet 5827, táxi de alta, reporte pronto, ponto de espera. Quais são? Ponto de espera, torre, 198.95, o ajuste 1-0 no 3, ponto. 1013, ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho, lá no 5827. Minha 310, da presente foi o Romeu Fox 018. Da presente, Romeu Fox 018, a chanela minha 310, obrigado. O melhor controle do Brasil. Boa noite, 8827. 527 autorizado, alinha, manter 1-0. Direto a Buco. Direto a Buco, 3290, tá? 3858, obrigado. Pronto, 3858, é Abuco? Abuco, é Alfa Bravo Uniforme Challenge Forma. 71 decola 57, controle 1935. 1935, muito boa noite. É, pelo que eu saiba, é um ponto de. Um ponto da terminal, Fortaleza. Ok, voando Abuco, tá 3858. Salvador, boa noite. O Azul 4071 está passando agora 1300. Azul 4071, boa noite. Contato Radar André Golarin, suba o 360 após 2000, direto Leda. 360 após 2000, Leda. M3 livre das restrições verticais de velocidade na chegada, descendo para 2000 com 1013. Acuse no localizador estabilizado. TAM 3858, chame Recife agora, 2545, alternando 2685. 545 Recife, alternando 2685. Obrigado, uma boa noite. Boa, vou baixo. Obrigado, igualmente a todos. Decolagem web 527, vento no 20 graus, 62 nós. Zero, chame Recife, 2545, alterno 2085. Fundo 2545, alterno 2085, Oceané, 6310. Fundo 27, decolado agora aos 00. Controle 1935, bom final de baixo. Igualmente, até a próxima. Jonas, 6313. Sim, muito obrigado, 6313. Web 5827. Web 5827. Contato Radar na decolagem, subi mantenha 360, saída da EL. 360 na EL, 50 já. No 3, em redução e aguarde um último vetor para o localizador. Iniciando redução, Web 5827 está reautorizado, nível de voo 340. Autorizado por conta de quê, senhor? Acredito que seja por conta de tráfego. Suba e mantenha o 340 como final. Pode ser o 340, 5827. duas vidas para duas, lanterna 63, 23, vai sentido 2.0. Estimativa, na prova 140 está livre de ES, conforme estabilizado no lucro de voo como em 13, eu chamei minha 3 no 3. 4.0 de VNF, será determinado. Chame 6313, complete a aproximação, chame torre, 118 decimal 95. Gustavo, cheque trem, pouso autorizado, 130 graus com 7 nós, pouso autorizado, pista 90. Pouso. Baixado. Salvador é o 9024, boa noite, Porto Madeira, estado de. 118 decimal 95, por favor, para a autorização. Táxi de decolagem, voo 9084. 2.90. Boa noite. Foi Salvador, é o voo 9084. Entra a informação aqui, autorização, Porto Alegre. Ciente Portal 350, só um minuto, prepare o morro. A saída é a Momo. Momo, obrigado. Ação de identificação, chegada a Bonf, desse hotel 040, no 013, o ajuste. Desce para 4.000 pés, 4.000 pés, o ajuste no 0, 1-3. Objeto 5827 Chame Recife, frequência 13325, alterne 125 décima 1. 13325, correto, só complementando, curva esquerda após decolagem. Chame no 2 quando pronto para o posicionar. Aqui esquerda após decolagem, tomara. No 3, prosseguindo Alfa Juliette até a posição pole position, 0-1, base principal. Oceanema 3 no 3, bem-vindo. E Alfa Juliette para a posição 1, Solo Salvador, Web 6747, autorização de entrada, informação Tango. Boa noite, chame 11895 para autorização, 6747. Vai chamar, obrigado. Salvador, Web 6747, autorização de tráfego, tem informação Tango. Ok, é aprovado já o 360, pronto, qual é? Prossiga. Autorizado Guarulhos, 360, rota Pizulu 21, decola no zero, curva direita. No perfil da Arbon, Elefa, Interceptor UV, sai conforme. Após. 5541, código do transponder, controle APL 1-9-35. 7747, autorizado Guarulhos, 360, decola da 10 com curva direita, saída Arbon, transição Elefa, para interceptar, Pizulu 21. 5541, transponder, controle na saída 10935, 6747. Confere, portão 05, chame quando pronto para o posicionamento. Será chamado, obrigado. Rainer, Skok Identity Central Level 05, 0 Ponfa Arrival. Altimeter 013, Portugal 019. Central 013, Central Level 50, Ponfa Arrival, Portugal 019.